com persistência, com paciência, obediência, com obediência e persistência, você chega lá em seu lugar, seu natural. E é devagar que se vai longe, sabe que vai e sabe aonde voltar a ser um habitante do mundo racional. Seu natural, ser racional. E é assim, com persistência, com paciência, obediência, com obediência e persistência, você chega lá em seu lugar, seu natural, ser racional. É devagar que se vai longe, sabe que vai e sabe aonde voltar a ser um habitante do mundo racional. Seu natural, ser racional.